Porque qual é o grande questionamento? Às vezes tem substâncias que pequenas doses ela tem um efeito muito bom, mas quando você aumenta essa dose, você pode causar um grande dano. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era. Oh baby, oh baby, a gente ainda nem começou. Politicast está começando agora. Politicast. Eu sou formado em Química, licenciatura, e tenho mestrado em Química e Biotecnologia. Então, o tema, por que o tema mudanças alimentares? Primeiro, porque o que a gente vê atualmente? Uma epidemia de obesidade e diabetes. E isso não é à toa. Há algo a mais. O que é esse algo a mais? Com a descoberta do genoma humano, acreditava-se que a genética determinava se o ser humano ia ou não ter a predisposição à doença, à obesidade. Não foi isso que foi visto. Isso é observado e comprovado que a epigenética é que determina. Então, tudo aquilo que o ser humano ingere faz diferença no final. E o que é exatamente epigenética? Seria basicamente a nutrição. Certo? Faria a diferença. No caso, é tipo algumas atividades genéticas, ou seja, à medida que eu vou ingerindo substância, uma coisa não é suprimida e uma outra permanece. É tipo o Seria como se seguinte. tivesse certas partes genéticas são acionadas por certas ações. Seria basicamente isso, a nutrição, imagina. Eu estou consumindo uma substância, essa substância, ela suprime o câncer. Todo mundo tem células cancerígenas, mas a predisposição só vai acontecer se eles ingerirem a substância, se ele, de alguma forma, facilitar o meio. Decorda. Exatamente. E por que eu falei a questão da genética? Porque o ser humano é o mesmo dos seus antepassados. Então, o que deu origem, e aí é bom a gente sempre lembrar de como que o ser humano saiu da idade da pedra para a idade moderna em si. Inicialmente, o ser humano era um caçador, ele era nômade, mas ele caçava, então ele fazia uma atividade, um esforço físico muito grande. Carne, nem todo tempo teria. Então, tinha função. Quando você comia bastante, você engordava um pouco mais, mas você passava um período também de seca, um período de escassez. Então, o mecanismo de você ter uma certa nutrição a mais balanceava com períodos de escassez. Nós não temos isso hoje, atualmente. A gente só come, come e nunca que vem essa escassez, basicamente. Aí sim, voltando à história, já que a gente não tem uma genética de mudança tão rápida, tem alguns tabus a quebrar a questão. Que são as substâncias diferentes, substâncias novas, e como o organismo vai reagir a cada coisa dessa. Agora, a primeira mudança alimentar, então, foi justamente no quantitativo, né? Porque não tem os períodos de escassez, já é a primeira mudança, já começa Sim, daí. exatamente. Um dos pontos seria esse. Mas sim, voltando à questão da história, que eu terminei esquecendo um pouco da história. Aí depois o ser humano ele passa a ter atividade de agricultura. Agora ele não é mais nômade. Ele já tem uma atividade, já produz e basicamente consome algo que está produzindo. Ele começa a viver em sociedade e tem uma atividade física nesse meio. E aí vai passando o período. Na Revolução Industrial houve uma revolução. Por quê? O ser humano que antes era agricultor, agora ele é forçado a ir para as grandes sociedades, para grandes cidades. Lá a quantidade de doenças aumenta, porque o saneamento básico é baixo e as condições são degradantes, o alimento já não chega com a qualidade necessária, então automaticamente ele piora seu nível de vida. Mas até então, basicamente ainda tem uma certa atividade física, só que cada vez mais vai reduzindo. E aí chegou no homem moderno. O que é que o homem moderno tem? Não tem tempo para fazer atividade física, passa o dia todo no computador, no seu trabalho. Se tem a questão do estresse, o estresse é um mecanismo natural do ser humano. Ele existia no passado, quando estava ameaçado por um animal feroz que estaria correndo atrás dele, ou alguma outra atividade adversa. É uma espécie de ansiedade que dispara certos mecanismos que ajudam a lidar com certas situações. Agora, é o tipo de coisa que era muito útil no passado, mas é acontecendo em tempos curtos para resolver aquele problema pontual, não é isso? Que não é Exatamente. o que acontece hoje em dia. Não é o que acontece, até porque a dinâmica hoje é, o ser humano ele está a todo tempo pensando se amanhã vai estar empregado, se são muitas coisas na cabeça dele. A própria informação chega a um nível muito frenético e ele não consegue processar isso diretamente. O que acontece? Isso vai gerar estresse. Um dos pontos do estresse é que ele vai aumentar a quantidade de é chamado de estresse oxidativo, ou seja, ansiedade e outras coisas mais vão desencadear algumas reações que vai formar dentro do nosso organismo aquilo que nós chamamos de radicais livres. O radicais livres, para vocês terem ideia, tem nos principais processos de inflamação. Não é ruim em uma determinada quantidade. O problema disso tudo é quando está em altos níveis. Em altos níveis, o colesterol, por exemplo, oxidado, é que é o grande problema de entupimento de veias. Mas não só o estresse, porque também devemos levar em consideração a alimentação. Bem, você estava falando de alimentos, né? Então, quais são as mudanças em si, né? Então, como eu falei que a nossa genética não acompanha, e os medicamentos, principalmente todo e qualquer medicamento novo, ele é uma substância até então estranha, ele pode ter atividades extremamente ruins ao ser humano. Efeitos colaterais. Exatamente. Quer ver uma coisa interessante? Pegue qualquer medicamento novo e leia a bula. Veja quantas complicações tem, quantos efeitos colaterais tem. Mas se vocês forem ler bula de todo medicamento que tiver que tomar, vocês vão acabar não tomando medicamento nenhum, porque aquilo ali assusta, né? Mas o conceito de remédio é remediar, ou seja, não é curar. Se fosse para curar, não se chamaria remédio, se chamaria solução. Exatamente. O problema é muitas vezes que as pessoas, ah, eu estou com uma dor de cabeça, então vou tomar esse medicamento. Quando na verdade não procura saber qual é a causa. Se eu estou remediando, eu estou anestesiando. Eu não estou dizendo qual é a causa, não estou trabalhando na cura. Esse é um ponto. O outro ponto, o que é que vem de novo nisso? Até 1900, a quantidade de gordura vegetal, a extração de gordura vegetal não existia. O que que acontece com isso? Claro que eu tinha as gorduras, mas vegetais, e não passava um processo químico de extração. O que é que se conhecia? A gordura animal. E, com o passar do tempo, descobriram que a gordura animal, ela aumenta o colesterol ruim, o LDL. Com isso, era atribuído a ela problemas cardíacos. Isso é gordura animal. O que é que a indústria pensou nisso? Sempre a indústria pensa em algo interessante. Começou a extrair gorduras vegetais, mas com uma prerrogativa. O problema da gordura vegetal é que se eu botasse na gôndola do supermercado, só iria durar uma semana. Aí a química continua, a química e os produtos. A princípio seria mais saudável. Em partes, em teses, em diversas possibilidades, sim, ou talvez não. Porque qual é o grande questionamento? Às vezes tem substâncias que, em pequenas doses, ela tem um efeito muito bom. Mas quando você aumenta essa dose, você pode causar um grande dano. E sem contar que tem substâncias que não são eliminadas totalmente, e aí vem aquele efeito do acúmulo. Mesmo que você se submeta a pequenas doses, com o passar do tempo, vem o efeito colateral. Aliás, esse é talvez o grande questionamento, o efeito prolongado. Você não consegue, por exemplo, perceber que se você vai ter um câncer devido a agrotóxicos ou outras substâncias, porque isso vai acontecer, é como um fumante, ele vai ter câncer de pulmão 30 anos depois. Mas quem me garante que foi só a questão do fumo, se não foi uma outra questão da vida desregrada? Eu posso atribuir. Voltando. Passava uma semana, estaria estragada. Então, em 1929, inventaram-se o processo chamado de hidrogenação parcial. O que parcial, gente? Vocês têm ideia, você tem as principais gorduras. Você tem a gordura do porco e a gordura de origem bovina, por exemplo. Você vai perceber que uma é dura, porque ela é totalmente saturada, ou seja, a quantidade máxima de hidrogênio por carbono é atingida. Já a gordura do porco, ela tem insaturações, ela não é totalmente hidrogenada. Então ela dá uma sensação, ela é mais macia. Então a indústria da hidrogenação fez a parcial, porque se ela totalmente saturasse, tornaria algo seco, alguma coisa dura. E para você ter ideia, só para a gente mudar um pouco a nomenclatura, as gorduras de origem animal é chamada de sebo, gorduras. Já de vegetais é chamado de óleos, certo? São gorduras iguais não, diferentes em seu número de saturação. No entanto, são duas nomenclaturas para a mesma classe química. Assim, aí voltando, aí criaram a gordura trans, porque no processo de hidrogenação parcial eu vou formar essa gordura trans. Então, muito foi feito um monte de. A mídia colocou que aquele óleo era sem colesterol, era totalmente sadio. Estudos posteriores e um monte de contradições. Que a ciência ela é feita disso. Ela sempre feita, ela não funciona só de um lado e o outro voltando, para você ter certeza realmente se aquilo é verdade. Até então pode até ser que o que eu estou falando aqui amanhã alguém prove o contrário. Mas é assim que funciona a ciência. Uma velha piada da alimentação saudável, o que pode e o que não pode, né? Que era uma piada antiga, que dizia, essa semana dizem que ovo você tem que comer só gema, clara faz mal. Na outra semana dizem que a clara que faz bem. É Essa interessante, piada. Veio disso, talvez. talvez, e mais interessante que falando do ovo, o ovo é o terceiro melhor alimento. O pessoal que fala que ovo aumenta o colesterol, qualquer coisa que você frite com óleo vegetal aumenta o colesterol. O ovo, não é o ovo que está aumentando o colesterol. Cozinhe o ovo e faça a leitura, a medição. Ou faça uma outra forma. Ele não vai aumentar o colesterol. Aí o que acontece? Esse óleo vegetal hidrogenado, que vai formar as gorduras trans, tem estudos que mostram, ela tanto aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, quanto baixa o HDL, que é o colesterol bom. E com o HDL, para você aumentar, você precisa de atividade física. Sem atividade física, você não aumenta o HDL. E o HDL, ele é responsável, ele é o colesterol bom, porque ele desentope as artérias. Essa é a bondade dele. Com Tava curioso certeza. aqui. Por que um é bom, outro é ruim? Porque Mas é assim, o maniqueísmo no mundo dos colesteróis. no entanto, o pessoal falou uma coisa interessante, que o colesterol não é uma coisa ruim. Ele está no lugar errado, na hora errada. Aconteceu um crime e ele está ali presente. Mas ele não é o responsável. Porque vocês vão ver em estudos futuros que o problema é o colesterol oxidado. O LDL oxidado é um problema, porque ele vai formar as placas de aterosclerose, que é basicamente entupimento das veias. E É, isso o acontece. oxidado é que faz isso. Exatamente, isso acontece, é chamado que é um processo de caramelização. O LDL oxidado entope as veias. Então, não é todo e qualquer LDL que é ruim, mas o oxidado, Então é um sim. suspeito de. Ele sofre o preconceito que ele vai cometer algum crime. Exatamente. Então, veja, a gordura trans foi um dos problemas graves, né, que atualmente as pessoas estão começando a visualizar algumas coisas ruins disso, porque se a gente pega também o número de pessoas de doenças cardiovasculares, só vem aumentando. E o número de gorduras saturadas foi diminuído, enquanto que das gorduras vegetais aumentou. E por que a indústria não tira as gorduras? Porque existe uma grande importância. O papel das gorduras. As gorduras transformam os alimentos em algo muito superior, aumenta o paladar. Então, por isso que eu não tiro gorduras, normalmente eu coloco vegetal. Mas, se a gente observar um pouquinho nos anos 90, 80, se não me engano, teve-se uma campanha que as pessoas não deveriam consumir gordura de origem animal. E parte dos biscoitos, bolachas, foi substituída essa parte da gordura por açúcar. Ou seja, parte calórica foi consumida pelo açúcar. Qual o problema de açúcar, né? É um outro problema. Toda vez que mudam algum componente desses para outro que supostamente seria equivalente, não traria prejuízo no paladar, na procura por aquele alimento, acaba se mostrando uma má ideia, né? Uma impressão. Não. É bom a gente lembrar de uma frase de um dos pais da química moderna, da medicina, se não me engano, que ele fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E esse é a grande lição nossa. E se a gente for colocar na balança e for observar, a grande maior parte das pessoas estão desidratadas. E como percebe isso na cor da urina? Quando você está bem hidratada, a sua coloração é quase transparente. Então, de modo geral, a população toma água em pequenas quantidades. Você tem uma ideia, a criança ela tem mais água do que o adulto. E existem certas substâncias que provocam a perda, né, da água. De alguma forma, além disso, ou não? Você fala a questão da potabilidade, a questão de tóxicos presentes. Então, que mesmo você consumindo água, se você consome certas substâncias, essa água que você consumiu não é suficiente. Você teria que consumir mais. Entendi. Bom, existe isso? Existe. Vamos falar um pouco de refrigerantes. Então, imagina, um refrigerante tem um pH de 2,5 a 3. E aí, a nossa água, no geral, principalmente aqui no Nordeste, ela é próxima de 5, 4, até 6 eu já vi, certo? Então, imagina o seguinte, então, você consome o refrigerante, tem um pH baixo. Você precisa tomar uma quantidade de água enorme só para neutralizar essa acidez que você tomou. Aí, vamos supor que você não tome a água. Essa acidez ela vai pegar de algum canto, ela vai pegar o cálcio que está presente nos ossos para balancear a alcalinidade. Então aquela história que médicos costumavam dizer desde antigamente, que refrigerante era ruim porque enfraquecia os ossos, é verdade? É verdade, e tem experimentos que mostram isso. Se você pegar um osso de galinha e colocar numa Coca-Cola, não é só porque é Coca-Cola, tem que colocar em qualquer refrigerante para ver. Não é fazer propaganda negativa, não, é refrigerante genérico. Aí você vai depois perceber que ele está bem molinho, porque naturalmente eu preciso neutralizar, existe uma reação de neutralização, ácido básico. E a culpa é por conta das propriedades ácidas. Exatamente, mas não é só por isso. Olha só, em 1930, ou foi 1920, um dos que ganhou o prêmio Nobel de Química, se não me engano, não foi de Química não, foi de Medicina, ele ganhou mostrando que o câncer não se desenvolve em ambiente alcalino. Eu ouvi falar também que ambientes ácidos são muito benéficos para certas formas de vida nocivas, né? Bactérias, para se propagarem mais, é verdade? Sim. Também? Sim. Por que o câncer se desenvolve em ambiente ácido? Primeiro, por uma questão de falta de oxigênio, se não me engano. Falta de oxigênio, então, você vai favorecer as bactérias ou a micro-organismos anaeróbicos. E eles vão crescer de alguma forma, né? Agora eu fiquei curioso, como é que a gente aumenta a pH do nosso próprio? Que tipo de alimento seriam mais básicos, né? Básico é o oposto. Tem, esse mesmo médico que descobriu isso, ele descobriu que existiam substâncias alcalinizantes. Ele classificou o mel como alcalinizante, classificou o limão, embora ele seja extremamente ácido. Uma vez ingerido, ele se transforma em substâncias alcalinas. Isso explica aquele uso do limão para combater azia, por exemplo? A questão da azia, nesse aspecto, é que alguns médicos explicam que as pessoas estão com azia porque a quantidade de ácido não está suficiente. Então, quando você coloca um limão, por exemplo, ele vai balancear isso. Esse é um dos pontos. Então, a razão é outra. É benéfico também, realmente é benéfico, mas por outra razão. Por outra razão. É. Inclusive, é classificado como a falta talvez de acidez no estômago. Interessante porque se você pegar as dietas sanguíneas, você vai ver que o sangue A, ele não é um sangue tão ácido. Ele é um sangue vegetariano. Ele é um sangue que ele é feito para consumir substâncias vegetais, legumes. Interessante. É, e tem essas questões. E aí você consome, por exemplo, carnes e carnes vermelhas, a sua acidez tem que se elevar para conseguir degradar essa carne. Então, carnes são mais prejudiciais para quem tem sanguíneo A. É, mas aí tem as carnes brancas, que são neutras. Mas é tão gostoso comer carne. Será que é por isso que eu nunca gostei muito de carne vermelha? Que eu tenho sanguíneo A. Eu não sei, mas assim, é muito complicado essas histórias, né? Bom, a gente desviou um pouco para falar, mas vamos retornar. Tem um tópico que eu não falei ainda, que são os alimentos geneticamente modificados, os transgênicos. E se tratando de transgênico, qual o grande problema disso tudo? Se eu estou mexendo na substância, pode ser que o milho que eu esteja consumindo não seja mais um milho. Automaticamente ele tem algumas alterações. De repente pode ser mais inseto do que milho pelas mudanças Pelas climáticas. características, ou ele pode ser mais agrotóxico do que milho, porque se você analisar os processos transgênicos, um deles é a planta bebe veneno, ou seja, eu altero a configuração dela para passar parte daquele veneno, incorporar a planta. E aí, imagina, o bicho não vai. Isso aí é um processo que já acontece naturalmente no meio ambiente, mas leva muitas gerações das espécies, né? O que a gente tem hoje como princípios ativos de medicamentos geralmente são venenos contra certos predadores, insetos, né? Que as plantas acabaram desenvolvendo passando gerações. O problema é que isso é feito de uma forma que não há estudos suficientes por um período prolongado do impacto e é forçado isso para acontecer em pouco tempo, né? E muitas vezes, você está falando de uma das mudanças, que é a melhoria genética que sempre existiu, mas tem um outro processo que teoricamente não é sem precedentes, que é justamente essa questão. Imagina uma planta que normalmente ela é feita para consumir água, por exemplo, ou sais minerais. Aí eu altero a configuração dela para agora ela absorver parte do agrotóxico. Esse agrotóxico não sai mais, ele vai Então ela ser não incorporado. vai, não é como acontece naturalmente. Naturalmente as plantas acabam desenvolvendo técnicas de produzir a toxina. Isso, Nesse caso não, inclusive. elas vão se tornar tolerantes e incorporar aquela toxina que vem de fora. Inclusive, essas toxinas, em alguns estudos, mostram que é justamente a atividade medicinal da substância, ou do alimento em si. Quando um inseto não vai mais lá, ela não produz essa toxina. E aí já é um outro precedente. E aí, o grande questionamento disso tudo é: você vai no supermercado. Quanto alimento você não encontra com o Tzinho, que é transgênico? Pode olhar, a maior parte tem um T. E o grande problema dos transgênicos é a proteção da patente. Então, você compra o milho, que ele foi geneticamente modificado, ele vai ter um ciclo de 2 ou 3 anos para você plantar aquela semente. Depois, ela se esteriliza e você não usa mais. Eu estou vendo que no âmbito alimentar, pelo menos, tudo que tem trans no meio acaba sendo uma má ideia. Gordura trans, transgênico. Pelo visto, sim. Viu? E o grande questionamento do transgênico é o seguinte: o produto nativo ele vai sendo cada vez mais escasso. A desculpa da grande mídia ou das grandes produtoras é que não tem condição de produzir um alimento que não seja transgênico. Isso é um dos pontos. Que não conseguem dar conta do É, mas da demanda. se a gente parar para pensar, se existe alimento para a população todas, e por que que a África ainda passa fome? Não é por uma quantidade de alimento. Eu acho que o ser humano ele tem que aprender a utilizar da melhor forma o recurso que tem. Agora, eu não acho legal pegar uma coisa que é produzida pela terra e esterilizar. Ou seja, não, até 2 gerações você planta, beleza. Depois dali para frente você não planta mais. Há mais de 10 anos, eu acho, quando começou a ter uma discussão sobre transgênico, eu lembro que, como eu acompanhava muito o movimento de software livre, iniciaram um movimento por sementes livres. Era inspirado no movimento de software livre, mas tentando confrontar um pouco isso. E eu nunca mais ouvi falar, faz durou coisa de um ano, dois, sumiu. Não sei o que aconteceu. Eu também. Seria interessante, né? Algo nesse sentido. Hoje em dia, o problema é você nadar contra a corrente. Com Essas certeza. grandes empresas que são movidas a transgênicos, elas se tornam muito fortes. Tende a monopolizar certas áreas de cultivo e o poder econômico que tem é muito grande para você confrontar assim. E o mais interessante é que o transgênico, ele levantou a bandeira ser um produto que consumiria menos defensivos agrícolas, menos agrotóxicos. E alguns vídeos que a gente pode observar no YouTube da Índia e outros países mais, que utiliza um algodão, um milho. Se não me engano, o exemplo prático foi de algodão. O algodão estava dando mais praga do que o que tinha antigamente. Porque a prerrogativa é o seguinte: beleza, de alguma forma você anulou aquele inseto, virar um outro. Será que o outro, ele está preparado para esse outro? O outro detalhe é que começou a rolar o vídeo, se não me engano, é um vídeo da Monsanto, e os agricultores tiveram que perder terras, porque produzir pensando que aquela semente ia dar certo, não deu. E aí eles cobram isso. Então, foi mostrado em alguns casos que essa história de consumir menos defensivo, não, termina consumindo mais. Outro detalhe, existe uma coisa casadinha. Você compra o transgênico e tem que comprar o defensivo daquela mesma marca. Imagina como produto você faz um monopólio da semente, compra a Monsanto semente. virou uma fábrica de impressoras, já de tinta. Tem que comprar O os refil. acessórios de fios dela. Exatamente. Gente, a natureza não precisa desses atalhos. Isso nem é atalho, isso pelo contrário, isso é uma cultura de basicamente alienação. Criar um controle artificial para benefício econômico de uma grande empresa. Bom, Basicamente isso, né? só fazendo a ressalva. A questão do transgênico, é bom a gente ter cuidado e estudos. É preciso de muitos mais estudos. É um mercado aberto, crescente, mas a gente não sabe para que caminho vai. Aqui tem muitos outros problemas que os transgênicos trazem no ambiente mesmo, diz que eles contaminam muito fácil os plantios de outros vizinhos que têm o mesmo tipo de cultura, acabam assim, interferindo muito no ecossistema. Com certeza, essa é a grande bandeira dos ecologistas e das pessoas que diz que a semente está ameaçada. A extinção das sementes é algo passível de acontecer. Agora, o mais interessante disso tudo, eu tenho um banco de sementes, se não me engano, no Alasca, e tenho outros bancos de semente. Eles colocam que é para acontecer alguma catástrofe. Mas eu acredito que há algo muito mais por trás disso. Se você for fazer uma análise de um milho, se estiver próximo a algo transgênico, ele já está contaminado. Basicamente, ele é parte da estrutura transgênica agora. Ele não é mais o mesmo milho. Isso leva a um problema sério. Já pensou se por algum motivo a gente tem uma guerra mundial, que essas empresas se tornam inviáveis de existir? Isso vai gerar uma catástrofe que não vamos ter mais sementes por aí. Depois de duas gerações, uma ou duas gerações, acabou-se. E vamos plantar o quê? Esse é um dos pontos, né? Além disso, nós temos a seguinte situação: imagina, o que que gera aumento de uma cesta básica? A falta de um alimento. Então também você pode controlar. Agora, nesse ano, eu quero que falte feijão. Uma vez só você pode fazer faltar em uma grande quantidade. Isso eleva o valor a muito. É astronômico isso. Mas pode também levar à extinção de coisa. A própria fauna está, de uma forma ou de outra, comprometida. Estamos caminhando para um monopólio sobre o que antigamente era um recurso natural. Exatamente. E aí, quem defende a questão contra os transgênicos? São pequenas quantidades de grupos, o MST, em alguns casos, a Pastoral da Terra, se não me engano, a Pastoral da Juventude. E esse pessoal, Partido Verde deveria se eu acho que estar sim também, o Partido Verde, eu acho que tem essa bandeira. E a população, no modo geral, tem que ficar com o pé atrás e questionar isso. Você ouviu a primeira parte do Politicast sobre mudanças alimentares. Continua no próximo episódio.